En la vida nada es imposible. Tenga fe, sea perseverante en todo aquello que tú haces. Realiza tus sueños. Haz lo que amas de corazón. Seas verdadero hasta el final. Este es el mensaje del rapero Copa. Independiente de los preconceitos, tú haces la historia. El Rapid ahora tiene otro representante. Bienvenido, Enxame. Ó, louco aqui de novo, fit a fita. Olho no olho, não sou de miliano. Não fico aí panguando, se achando com os cri-cri. Tirando, é conversinha, vaza daí. Sai andando, taticando. Desse tipo eu já vi vários no ensaio. No sábado, querendo se infiltrar no barraco pra ganhar espaço. Mas o lado positivo foi mais forte. Só quem é, sobrevive. Quem não é, dá pinote forte. Evolução e crescimento, Enxame. Mais uma pá de guerreiro no movimento. Respeito. Mereço, o rap é a atitude que eu tenho. Ó, desde 97 no rap Copa 27, não sou moleque, tô. Pega a camisa e veste, corre e segue. Na trilha, sem falsidade. Nunca é tarde pra livrar seu irmão da grade. Do baque, do crack. Eu sigo com fé na mensagem. Deus me livra dos covardes. Da polícia que humilha o favelado. Pai de família. Do político que promete rango e moradia. Da burguesia que pisoteia em cima dos humildes. Da periferia. Aí, Copa, parou com o rap? Estamos lançando aí 12 revelações, volume 2, ouve aí. Então voltei, lembrei de vários que me tirou, criticou. Quando subia no palco, tiravam sarro. Não tinha atitude, pra eles eu era fraco. Silêncio, falou mais alto, descontei no palco. Agora eles que são fracos. A humildade faz você ganhar espaço. A trajetória me ensinou. Saudade do aliado Regis. Os magrelinhos do Santa Rita me apoiaram. Ainda tô de pé, sou também sobrevivente. Quem já passou perreme entende que a ideia é quente. São Roque, eu conto no dedo quem é quem. Muitos querem meu bem, outros querem que eu vou pro além. Não precisa falar quem é. Cê sabe, né? Deu me quer, quis atravessar, viu qual é, Zé? Não teve sorte, não deu bote. Acorde, cadê a morte? Meu Deus, foi mais forte. Eu sei que eu tenho fé, mano, o sonho não acabou. Eu sei que eu tenho fé, por isso eu vou que vou. Eu sou maloqueiro até o tal. Eu sou, representando as quebradas, eu vou. Até o fim não tô sozinho, o sonho não acabou, por isso eu vou que vou. Eu sou maloqueiro até o tal. Eu sou, representando as quebradas, eu vou. Até o fim não tô sozinho, o sonho não acabou. Eu vi guerreiro no veneno, neno. Nunca me esqueço, sempre forte na batalha. Trutão, braço direito, só quem é. Eu escrevo, repeti, muito respeito. Valeu, trincou com o KGG. Meus verdadeiros, opa, vem respeitar. Em quem será, vou confiar. No fulano que se pá, colava em casa pra ensaiar, mó blá blá blá. Fala o quê? Trocou o rap por sei lá. Eu tô no corre, quem pode, pode. Quem não pode, corre. Pelo certo, não falha com os mano. Tô caminhando, mano. Esse é o plano, vamos. Sou maloqueiro, tô cantando sem babá. De ninguém, humildade tem também. Ninguém é mais do que ninguém. Gruda o amém, considerei, lembrei. Lá na Coab, escutando sabotagem. Mó viagem mesmo, bagulho é louco e não tem preço. É o respeito dos parceiros em qualquer quebrada. Sou maloqueiro sem falhar na batalha. Eu sou maloqueiro até o tal. Eu sou, representando as quebradas, eu vou. Até o fim não tô sozinho, o sonho não acabou, por isso eu vou que vou. Eu sou maloqueiro até o tal. Eu sou, representando as quebradas, eu vou. Até o fim não tô sozinho, o sonho não acabou, por isso eu vou que vou. No peão desse mundão perdi vários irmãos, mas não rego não, gidero, Vandão, consideração, respeito então. Deus é bom, não reza em vão, valeu paizão. Me incentivou, correu, lutou, com Enxame aqui estou. Quem pangou ficou, eu só lamento quem gozou, mundão virou. Eu sou quem eu sou até o fim, eu vou lutando contra os croco. De laje, lutar nunca é demais, com coragem não viaje. Vem com nós, vem, sem zoiar, pilantragem. Eu vou que vou, mas eu volto aqui mais tarde. Né não bobô, cadê você? Voou, pangou, regou. Só os fortes é que ficou, GP. Apoiou louco, salão lotou. Carlos Gomes, 16 de agosto à tarde. Tapa na cara de quem se esconde da verdade. Valorize o que São Roque tem. Ganhou o jogo, fica com o troco. Cheque mate, festa de agosto. Eu sou maloqueiro até o tal. Eu sou, representando as quebradas, eu vou. Até o fim não tô sozinho, o sonho não acabou, por isso eu vou que vou. Eu sou maloqueiro até o tal. Eu sou, representando as quebradas, eu vou. Até o fim não tô sozinho, o sonho não acabou, por isso eu vou que vou. Sei que eu tenho fé, mano,